Salve quarentena sonora. Favela, satisfação nego. Favela grita, o povo chora. PM agride, as mães implora. Isso é tão simples, meu Deus, e agora? O dinheiro compra o caráter e o respeito evapora. Respeito é pra quem tem. Venta zero, aquece o clima. Oeste em fervo, mó veneno. Tô sem isqueiro, ponta do dedo. Tô ligeiro, giroflex ligado. Deep note nego, o deep note nego, o deep note nego, o deep note nego. E se eu cair, vou levantar. E se não der, vou rastejar. Se me atingirem, não vou suspirar. Puxa o gatilho, vai na fé que o Senhor irá cobrar. Aqui se faz, aqui se paga. Respeito é foda, foram pra cena. Os colombianos cobrou a treta. Não resolveu, vários morreu. Ambos das gangues estão com Deus. Estão com Deus. E esteja em paz. Vai na fé, nego. Favela grita, eu quero paz. Os nego canta, eu quero paz. As mães implora, o meu Deus faz o meu povo viver em paz. Favela grita, eu quero paz. Os nego canta, eu quero paz. As mães implora, o meu Deus faz o meu povo viver em paz. Tambor gira, gaveta zero, aquece o clima. Oeste em fervo, mó veneno. Tô sem isqueiro, ponta dos dedos. Tô ligeiro, giroflex ligado. Deep note nego, o deep note nego, o deep note nego. E se eu cair, vou levantar. E se não der, vou rastejar. Se me atingirem, não vou suspirar. Puxa o gatilho, vai na fé que o Senhor irá cobrar.